insistir no sinal é conquista. O Lima Alpha Golf, qual o código transponder que está alocado? Gente, e o nível visual que está mantendo? Cópia. 79 Guarulhos 340 está autorizado, me ofereço voo 190 até Bridge, gravo com meu Índia Delta F, Bridge após intercesso, ofereço voo 16 até Belo Horizonte, gravo todos os voos após Jet 13 e após Fornox, volando 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Jet Bridge, aciona 5134, controle 120, décima 8. Afirma-se o Guarulhos aprovado em 340, decola da 10, rumo na direita, da L e da Brito. A partir de Brito, intercepta a Brito, da Horizonte, Brito, segue o plano. O transporte 5134, controle como 208, da 3179, 95. Parece no 5, tudo pronto, pushback da 3179. Camará. Chamada de pouso em Vitória da Conquista. Estimado para pouso em Conquista. Oceano 225. Oceano 6225, controle. Preciso de uma ponte para o Papa Romeu Lima Alfa Golf. Solicite a esta aeronave qual o estimado dele para pousar em Vitória da Conquista. O controle, Calabria, solicita qual o seu estimado para pouso em Vitória da Conquista. Controle, o senhor 6225, ultimado do Lima Alfa Golf, 1238. Ok, anotei, muito grato, Oceano 225. Está passando agora 9000, reautorizado para 2000 pés, Oceano 225. É, está autorizado 2000 pés, 6225. Alô, Salvador, bom 922, livrou a escuta. Bom 922, Alfa, Juliette, 06, bom. Alfa Juliette 06, Gol 922. O Golf, mil pés na lenta, decolando 7, curva direita, corredor acesso. Transponder 01. Aguarde o transponder, o controle 1208, só corrigindo o transponder 0155, Lima Sul. Correto, informação em curso, quilo, ajuste 021 para acionar torre 186. Lima do Golfo, bom dia, atrasado acionamento, chefe para Lima Alfa Golf, controle de Salvador. Açang 0227, código transponder. Far 039, I read the copy. Azul Far 039, I'm here to destination Terra Brava, Kilo Papa, flight level 360. Take off from runway 10, after departure, right turn, dial departure, then fly Leda and Rizzi, upper Zulu 16, then via flight Peru. Call code 5135, departure control frequency 120.83. Responder 5135, as of 4039. Okay, 320 standby, and the readback correct, we cover ready. C5, torre 18, meia dúzia. Salvador, Xenéia 6225, estabilizando o localizador. 039 ground. PS flight level 320 now. O Lima Zulu Golf autorizado táxi até a Papa, reporte para ingresso. Salvador, bom dia, 35217. 5217, 4 mil pés, por hoje, bom, se a chegada, bom, 1021 no ajuste. 7, corredor ideal, 4 mil por de volta, poderia ficar liberado os sóis de velocidade e altitude na chegada? Sim, a velocidade e descida critério 5217. A estimativa, seu ponto ideal, levando para 4 mil por de volta, da presente por 4. Colocado. Retornando. 2017, prossiga. Veja a possibilidade de voar pelo? Mantenha a prova de bom, 5217. Reporte pronto. 304, desça para 4 mil pés, chegada bom, firme 1021, ajuste. 4 mil pés, chegada bom, firme 1021, Oxiné 6225 no solo 03, direita solo 121, décimo 9. 121, lá na direita, 6225. Oxiné 6225, livrou para o táxi. Alfa, Juliette, 01, portão. Alfa, Juliette, portão 01, 625. Quanto vai dar aqui a posição? Morning Salvador, American 980. Ready to copy? Yes, we're ready to copy and requesting flight level 310 to receive that, please. Roger, American 980, and send by flight level here via the with 58. Take off runway 10 after departure, left to turn. Uka departure, Alpha Romeo uniform transition. Call code 5136, departure control 3.120, small 80. Okay, thank you. American 980, clear to receive the upper Whiskey 5A, taking off runway 10, left turn, Puka departure, Iraq as you transition. Falcon 5136, 120.8 for departure. American 980, really bad for us, stand by flight level. Standing by, thank you. 3304, prossiga para 2000 pés, ajuste em Salvador, 10021, reposta brisada na LF. Bom dia, é o voo 1605, tem que informar fila aqui, em voo 1080 na Bonf. Bom dia, voo 1605, prossiga para 5.010 na chegada Bonf, ajuste 1021. 5.000 na chegada Bonf, então, voo 1605. Ano 79, livre acionamento, Santana Parque. Você tem contato com o dia confirmado, por favor, 379? 3179, livre acionamento na metade, portão 05. Bora para o táxi. Go ahead for 980. American 980, clear flight level 310. Thank you. Flight level 310, American 980. O gentileza seria como checar com a companhia se a mesma mandou uma mensagem DLA, seu plano é para as 10:18. Ah, ok, ciente, são 3890. Vai descer no momento. Descida 5217, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Descida para 2000, PROD pelo 5217. Um atraso, foi reportado em frequência, 12345, até o regresso. Obrigado. Delivery sucesso em coordenação com a equipe de solo, chamo para o táxi. Down to 2047-99-0. Mas o Fall 039 here to start up, come ready, taxi SB09. Aprovado nível 360, decola da pista 1-0, preciso saída da Euleda após direto bridge, intercepta o peso 1-0 após conforme rota do plano. Transponder 5146, controle 1-2-0, decimal 8-0. Estou com o capacete, 3604, torre 1862, vão pôr. Espera Summit 2186-1022, com o número 1022, o Porto Espera, Pistão. Tráfego avistado, autorizado pouso Pistão 1-0, vento 1-40 graus com 13 nós, Pistão 3304. Autorizado pouso Pistão 1-0, Pistão 3304. 605, informa o tráfego na posição de 11 horas, aeronave a 7 milhas, 6 mil pés, em descida, é um alfa dando 72. 7 volta, 605. Da trip para o sequenciamento, esquerda, proa 200-200. Esquerda 200, 317. 3290, após o tráfego da companhia, a linha e mantém, cabeceira no 0, 3890. Sente 3179, mantém ponte perto. Establish your 9LS 6312, complete approach, hold tower, 18.6. O 5217 mantém a presente proa e aguarda o último vetor para o localizador. Hora 7. 9612, continue approach, 21022. Report of the mic, let it get unlocked. Okay, 3304 no solo 18, direita, solo 121, 19. O 040 em pelo, prosseguir para 2000 direto. Pode considerar, vou no 605. Graças. Alfa Juliette 04, 3304. Alfa Juliette 3663, aciona a identificação, desce para 2 mil pés na checada Bonfim e o ajuste 1-0 dos 2022. Afirmativo, 1022 no ajuste, desce para 2 mil na checada Bonfim. Está livre da restrição de velocidade até o 1-0-0? Livre da restrição. Obrigado. Oxe, 6312, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 13 knots. Clear land, runway 10630. Então, 3890, decolado 20, controle 120.8. 208, bom dia.